Rádio Jornal AM, 660, Limoeiro, Pernambuco. A partir de agora, você acompanha na Rádio Jornal o programa Igreja, Comunhão e Missão. Anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Isso diz, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas. Para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Música, esporte, notícia, Rádio Jornal, Rádio Forte. Na Rádio Jornal, o seu domingo de futebol começa com muito mais informação e debate, com estreia de ouro, domingo esportivo. As notícias do seu time com os repórteres mais bem informados do estado. O debate dos temas que movimentam o futebol pernambucano e o mundo dos esportes. Domingo Esportivo, meio-dia. Mais um show de audiência do Escrete de Ouro. Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo. Oferecimento Pitu Cola. Aproveite as ofertas especiais das lojas de traje. É preço para arrebentar. Lojas de traje, clique na moda. Arrasar em qualquer balada, só dá nesse passinho. Vou lá no sucesso errada, com Pitu Cola, ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai voltar. Quero ver o Pitu Cola. Black Friday, Mexican foi prejugado. Confira. Isso do seu jeito, o LED avulso, só R$29,90. Outro anúncio, R$74,74. Elizabeth, a partir de R$39,90. Compre na loja ou no site. Black Friday, prejugado é Mexican. Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. Você já conhece a goma para tapioca turquesa? Ela é mais fininha, mais fácil de preparar e deliciosa. Vai bem no café da manhã, lanche ou no jantar. A goma para tapioca turquesa já chegou fazendo parte da família. Todo mundo ama. Ela tem a mais alta qualidade dos produtos turquesa e você pode combinar com receitas doces ou salgadas. Mas já falei que ela é mais fininha, mais fácil de preparar e deliciosa, é porque ela é tudo isso mesmo. Chegou a goma para tapioca turquesa. É da gente, pode confiar. Neste Natal, a NAC está ainda mais presente, com mais sabor na sua mesa e 100 mil reais para você gastar como quiser. Comprando Nato Fest, você concorre a sorteios de 100 mil reais. Dá para reformar sua casa, comprar eletrodomésticos e até pagar contas. É só comprar Nato Fest e se cadastrar no site promonatofest.com.br. Promoção Nato, presente no seu Natal. Consulte o regulamento no site. Rádio Jornal. Dez horas, 58 minutos. Rádio Jornal, Rádio Futebol. O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Vamos saber as novidades lá da Confederação Brasileira de Futebol.